Espírito Santo, meu amigo, meu amigo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo, meu amigo. É verdade, meu amigo, meu amigo, Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, meu amigo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo, meu amigo. Meu amigo, tua presença me completa tanto. Tua presença é o meu descanso. Tua presença me dá asas pra ser livre. Não há palavras que eu tenha pra falar. Meu amigo, Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, meu amigo, meu amigo. Tua unção é o meu maior tesouro. Tua unção é meu cobertor, meu manto. Tua unção engrandece o meu chamado, me faz indesistível, nobre, incansável. Oh, oh, oh, oh, oh. E permaneço adorando, atento para ouvir você chegar. O ar que eu respiro se transforma, fica denso. Sou todo ouvidos para te ouvir. Por dentro e por fora me envolvo em tua glória. Parece que tudo ao redor parou para você. Prossigo adorando e ouvindo tua voz. É onde eu me curo pra valer. Espírito Santo, meu amigo, meu amigo.